Gamba Wow Follow. É o Imocho Griote. Gila. Sonhei com um caminho que encantasse mais as crianças, um caminho que me fizesse voltar à minha infância. Sonhei com um caminho que falasse mais de amor, que trouxesse com carinho mais alívio para a dor. O homem realiza invenções terríveis e maravilhosas. Seria bom se ficássemos apenas com as maravilhosas. O meu caminho se constrói a partir de marcas diferenciais e sociais. Às vezes penso com o coração e amo com a cabeça, e com as minhas mãos abraço quem realmente interessa. Eu quero mais, sim, muito mais. Quero mais peito para com jeito acomodar a paz, mais mãos que se enlaçam ao amor e unem vidas, mais pernas que trilham os mesmos caminhos da vida. Juntei na mão os meus poemas e lancei-os ao deserto para que as areias se transformem no protesto certo. Ai, meu conta. Ai, meu conta. Gila é a força, o poder da união, é a partilha do saber, do amor e do pão. O fôlego de vida, da paz e o prazer, é o despertar do mundo, da morte ao renascer. É a inspiração do dia, do poema que concebo, o testemunho vivo transmitido pelo ebo. Do teu pranto tenho o prato do povo, sem espanto teus encantos fazem-me viver de novo. Vou viver de novo enquanto novo como sol. Eu vim ver de novo, novo dia, novo sol. Caminho nesse Gila, aprendi a me dar com pinhos, amiguei-me com pedras, mas não chego sozinho. Gila é a busca da verdade ancestral, a consciência pura do humano e o natural, o enxugar do lágrima e o abraçar do tempo. Gila é a aprendizagem da rua ao templo. Ai, meu conta. Wawe Mukonda, Jina wa Dikanga wa Mukonda.